sobreviver para a perda das ciências. E o ilustre presidente da Academia de Letras do Brasil, senhor presidente da Academia Galega do Brasil, senhor embaixador do Brasil, senhor embaixador junto da CPLP, e os académicos, eu antes de pronunciar algumas palavras dispensáveis depois de tão brilhantes intervenções, não queria deixar em pouco caso de assinalar a presença também entre nós do Alberto Costa e Silva, que está muito presente sempre na memória das relações luso-brasileiras pela dedicação que teve a esse problema durante toda a sua riquíssima vida de intelectual e diplomata. E também entre os nossos académicos, não queria deixar de sublinhar a presença da professora Maria Helena de Rocha Pereira, que é um exemplo de inteligência comprometida com a ciência, de força de vontade, de lucidez, e que não pode deixar de ser lembrada nesta reunião onde nós apresentamos este livro da maior importância no desenvolvimento da nossa temática. Depois, queria recordar, realmente também sublinhar, a afirmação do professor Aníbal Pinto de Castro sobre a importância de deixar à próxima geração este contributo que neste momento assinalamos na reunião das duas academias. Eu não posso acrescentar nada de valia em relação ao que foi dito no que toca à importância da língua, à importância dos trabalhos feitos, à importância do ato da apresentação do trabalho. Mas gostaria de acrescentar alguns comentários sobre a importância deste ato, que vai muito para além da apresentação do vocabulário. E, justamente, para dar algum fundamento àquilo que pretendo acrescentar, eu queria recordar um conceito do Carlos Popper, que nos ensina que nunca nada está terminado. E quando alguma coisa está terminada, ela completamente desapareceu das nossas preocupações e dos futuros possíveis. E por isso mesmo o ato de hoje é apenas um passo. E justamente porque nós sabemos isto, que nunca nada está acabado, também devemos ter a consciência de que não há tratados que dominem a evolução da língua. Nós lidamos com uma riqueza que tem uma evolução, sempre diferente e sempre inesperada, com tudo o que diz respeito ao património material da humanidade. E é com esta consciência que nós estamos a elaborar e, no fundo, a acatar a formulação que o mestre fez sobre a importância do património material da humanidade num momento em que, provavelmente, o relativismo é a maior ameaça à subsistência dos patrimónios culturais. E isso leva-me a insistir no seguinte. Os atos de governação precisam de duas componentes. Uma das componentes são atos de inteligência e as outras componentes são atos de vontade. Aquilo que as academias podem fazer é praticar os atos de inteligência. É o que estamos aqui a fazer hoje. Esperamos que os governos responsáveis sejam capazes de praticar os atos de decisão, de vontade e de organização de recursos financeiros e humanos para que se torne consistente o esforço que as academias acabam de organizar num momento em que ter-se juntado a nós a Academia Galega da Língua Portuguesa reforça muito a importância e a dimensão da nossa responsabilidade. E justamente é importante pensar nesta intervenção da Academia Galega da Língua Portuguesa, porque mostra como ela não está dependente das posições políticas que existem no mundo. Eu recordo sempre o primeiro momento da Rosalía de Castro que está no Porto, antecipámos à consagração da política. E nós temos muitas situações destas neste momento, que exigem que as salas de emergência suportem intervenções responsáveis de mobilização de recursos humanos e materiais. Recordo a situação de Timor. Faz um esforço enorme para que a sua identidade repouse na língua portuguesa. Desafiado a população de Timor, pela circunstância de há várias gerações não ter escolarizado, está desafiada pela presença da língua do antigo invasor responsável pelo genocídio de Timor e também pela ambição do vizinho mais forte, a Austrália, que preferiria que a identidade de Timor assentasse na língua portuguesa. É uma responsabilidade de inteligência das academias, de vontade e decisão dos governos para os quais nós dirigimos o resultado das nossas limitações. Temos esse problema em territórios que estão subordinados a poderes políticos que têm outras identidades. Lembro o caso de Macau, neste momento. E recordo-se que, no fim de 2005, o governo de Pequim delegou o governo de Macau as relações com os países de língua portuguesa para aproveitar o património português. Naturalmente, a língua aí, na relação que sempre tem que ter com o interesse das populações, tem um interesse diferente, vai ser de importância diplomática para as relações económicas, mas é parte do património que nos cabe defender. Em novo, a indemnização continua. Não posso estar-se outra coisa no poder que tenha unificado os territórios. Mas a herança cultural, que lá está, faz parte do património imaterial da humanidade, é a responsabilidade nossa de poder preservá-lo e poder continuar. Temos ainda restos dos lugares por onde passou a miscigenação ou passou a soberania portuguesa. O caso de Malaca, por exemplo. Mas temos neste momento, sobretudo, uma contribuição fundamental no momento dificílimo de desastre da governança mundial, que é salvaguardar para bem o interesse comum da humanidade os valores que a língua transporta. A língua não é neutra. A língua transporta valores. Os valores que transporta a língua portuguesa são fundamentais para esse património imaterial da humanidade. Naturalmente, temos que aceitar, e muitas vezes tenho usado esta expressão, que a língua não é nossa. A língua também é nossa. E por isso nós temos que contar com as diversas evoluções que vai ter e enriquecer-se em cada lugar e também convencer os responsáveis políticos de que eles não dominam a língua. Eles podem estabelecer diretivas, estar atentos aos atos de inteligência que desonram o resultado dos seus trabalhos, mas não podem supor que dominam a língua. Nós temos essa consciência na Academia das Ciências e tenho, não posso deixar também de sublinhar, temos um Instituto Lexicográfico que hoje é da responsabilidade do académico professor Arthur Anselmo, que assumiu essa responsabilidade num momento extremamente difícil. Mas ele tem o apoio de toda a academia para enfrentar essa dificuldade. E gostaria ainda de fazer um apelo à modéstia dos governantes, que muitas vezes esquecem que ao lado dos seus decretos, compromissos, decisões, há uma liberdade que se chama a liberdade editorial. E é necessário que isso também seja tomado em conta. Espero que este dia seja um dia lembrado na história deste tão difícil problema, que este passo seja assumido com o orgulho e a satisfação que foram obrigadas pelo académico Aníbal Castro, mas com a consciência de que nada é definitivo, nada é um ponto final. Tudo é um começo. Podemos ter a alegria de termos estado hoje presentes e participantes no começo. Muito obrigado.